a sueira, não quer ver seu bem. Perfume chega à morte e te leva ela além. Frevo, ela nasceu pro frevo. Ela é traiçoeira, não quer ver seu bem. Seu beijo é venenoso e te leva ela além. Nasceu pro frevo. Ela nasceu pro frevo. Ela é perigosa, mulher venenosa. Chega cheia de prosa, se faz de dengosa, mas ela é. Maria, com seu corpo irresistível e encantador, hipnotiza os caras com seu jeito sedutor. Tipo Afrodite, sabe sensualizar. Profissional na arte de iludir e enganar. Namora com malandro, é mulher de vagabundo, mas é safada e já traiu com quase todo mundo. Ela não é fiel e não se pode confiar. A traição faz parte do seu DNA. Maria quer profissa e rola esteia absurda nas costas do otário que banca essa puta. Aonde tem escama, ela sempre está por perto. Ela não é confiável, fica de olhos abertos. Coloca pilha, faz casinha só pra se vingar. Te dá de mole ainda, manda o cara te matar. Seu passado te condena, quem te vê, quem te viu. Ela é traiçoeira, não quer ver seu bem. Perfume chega à morte e te leva além. Frevo, ela nasceu pro frevo. Traiçoeira, não quer ver seu bem. Seu beijo é venenoso e te leva ela além. Ela nasceu pro frevo. Ela nasceu pro frevo. Ela é perigosa, mulher venenosa. Chega cheia de prosa, se faz de dengosa, mas ela é. Ela é mulher veneno e quem comeu morreu. É gostosa pra caralho, sua beleza se destaca. Dá perdido no ladrão, dando em cima dos comparsa. Quando eu chego no baile, ela começa a me picar. Traiçoeira igual medusa, encantadora no olhar. Paga de patroa, mas não é porra nenhuma. Só tem alguma coisa por causa da sua bunda. Fica com essa dona, é viagem sem volta. Maluco cresce o olho e cava a própria cova. Seu veneno é letal, não tem como esconder. Quem nasceu pra vagabunda, vagabunda vai morrer. Mulher sem moral, mercenária interesseira. Rabo de foguete, fim de carreira. Maria maloqueiro é tampa de caixão. Mina atrasalada e te coloca em confusão. Ela é traiçoeira, não quer ver seu bem. Perfume chega à morte e te leva ela além. Nasceu pro frevo. Ela nasceu pro frevo. Traiçoeira, não quer ver seu bem. Seu beijo é venenoso e te leva ela além. Ela nasceu pro frevo. Ela nasceu pro frevo. Ela é perigosa, mulher venenosa. Chega cheia de prosa, se faz de dengosa, mas ela é. Errou, mas ela é.